Alô, Joaquim Oliveira, nosso compositor. Essa é sua, hein, pai? É sucesso. E o Zap Show é 77-9140-6422. Ligue e contrate. Estou sozinho aqui nessa casa. Seu retrato com sua foto na minha sala. No lençol da minha cama ainda tem seu cheiro. E a marca do seu batom. No rádio tá tocando a nossa canção. Entro em desespero. Fecho os meus olhos e só vejo a gente. Eu segurando a sua mão. Lembranças do passado invadem minha mente. O que vou fazer então? Passado invade minha mente. O que vou fazer?